Amanhã desta sexta-feira, dia 16 de agosto, professores e um grupo de alunos da Escola Angélica de Souza Costa estiveram no gabinete do prefeito Kleber Vandal fazendo uma apresentação da fanfarra e também pedindo apoio para a compra de novos equipamentos. Nós vamos conversar agora com a diretora Marili Spengler de Córdoba, que vai nos falar sobre essa visita aqui no gabinete do prefeito. Diretora, qual o objetivo dessa visita aqui para o prefeito Kleber Vandal? Nosso objetivo com a visita é pedir ajuda para a nossa fanfarra da escola. Nós temos hoje poucos instrumentos, temos um professor voluntário e muitas crianças querendo participar dessa fanfarra. Então, nosso objetivo inicial é pedir ajuda para o prefeito na questão de mais instrumentos, na questão de repente, um profissional para essa fanfarra, que hoje o John, né, que é nosso voluntário, ele não é remunerado nessa questão. Então, se a gente conseguir instrumentos e um profissional remunerado, seria ótimo. Professora, a escola Angélica de Souza Costa é uma escola de tempo integral. E quantos alunos a escola atende? Quantos alunos têm interesse em participar e participam até com esses instrumentos que você já tem? Hoje nós temos em torno de 200 alunos na escola. Os alunos que participam das oficinas do integral, então, são em torno de 170. E a maioria deles tem interesse, sim, em participar da fanfarra. Mas como nós temos poucos instrumentos, então a gente fez uma seleção para alguns poderem estar participando. Diretora, e a visita foi positiva? O prefeito se comprometeu em ajudar vocês na compra desses equipamentos? Sim, foi bem positiva. Acredito que esse caminho foi o correto. Acredito que o prefeito vai nos ajudar, porque ele se interessa muito pela música e ele nos deu esperança. Prefeito Kleber Vandal recebeu na manhã desta sexta-feira, atenciosamente, a diretoria, também professores e os alunos da Escola Angélica de Souza Costa do loteamento Marcha Esquerda, pedindo para que a prefeitura dê um apoio para a compra de equipamentos para a fanfarra. Prefeito, essa visita deles foi importante. O que o senhor ficou aí comprometido com essa escola? Bom, Gil, amigos da Rádio Sentinela do Vale, dizer que isso para mim é quase que uma rotina, né? A gente já recebeu aqui vários diretores, professores, alunos, APPs de escola, enfim, e claro que cada um traz as suas necessidades, as suas reivindicações, e a gente vai trabalhando, atendendo dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso limite financeiro, orçamentário, essas situações. A gente tem aí já aproximadamente 3 milhões de reais investido apenas em reformas em educandários do nosso município, ampliações e tudo mais, que são fruto de pedidos como esse, né? De reivindicações como essa. E agora a diretora Marili, juntamente com um grupo de alunos e o presidente do Conselho Escolar, esteve aqui com relação aos instrumentos da fanfarra, que é esse já é um pedido também de outras escolas, de outros educandários, né? De melhorar, de ampliar a quantidade de instrumentos para que os nossos alunos possam ter oportunidade de, além da sua grade curricular, ter a possibilidade de aprender música, de tocar um instrumento e, inclusive, através disso melhorar o seu rendimento na escola. Então a gente vai fazer todo o trabalho aqui, levantar orçamento, né, de quantidade, valores e colocar isso no nosso radar de atuação para atender não apenas, né, essa situação da Angélica Costa, bem como outros educandários que têm essa mesma necessidade. Acho que isso é importante, eu sempre digo isso, ô Gil, a gente tem que estar sempre solícito, aberto, né, para ouvir, para atender. Nem sempre a gente consegue dizer sim, nem sempre a gente consegue atender da forma como desejado, mas a gente precisa ouvir, precisamos escutar a comunidade. Isso eu tenho feito desde início do mandato, né? Eu tenho um projeto chamado Prefeito no Bairro, que é justamente isso que a gente faz, vai lá numa reunião, num encontro, numa visita, para atender, para ouvir a comunidade e buscar atender na medida do possível dentro das nossas possibilidades aqui na Prefeitura. A Prefeitura Municipal falando sobre a reunião com os alunos e professores da Escola Angélica de Souza Costa. Gil Dias para a Rádio Sentinela.